isto mostra como esta doença nos une a todos. É uma região extensa à região do centro do país, mas acabamos por nos conhecer a todos unidos em torno desta patologia. E embora a união seja uma coisa linda, nós queremos não estar unidos com base nela e, portanto, queremos é preveni-la. Temos que saber o que é o cancro e, claro, é um tema novamente extensíssimo e de elevadíssima complexidade, mas vamos só aqui tentar explicar de uma forma muito, muito, muito, muito simples. No fundo, o que nós sabemos é que para que nós nos formemos enquanto pessoa, vindos de um ovinho como veio do ovo para o pintainho, é preciso que aconteça uma série de fenómenos a nível das nossas células. É necessário que as células se dividam e se tornem diferentes entre elas. E este processo de as células crescerem, multiplicarem e se tornarem diferentes passa por um aumento do número delas e a sua substituição. E é isso que vai permitir que nós evoluamos normalmente. E assim temos que ter dentro das nossas células a capacidade de se renovarem e de substituírem, de se tornarem diferentes entre si enquanto continuam a multiplicar e, por fim, de fazer a função. A questão é que muitas vezes no nosso corpo as coisas não correm bem e podemos ter problemas em que as células se multiplicam demais naquela fase em que são todas iguais, ou problemas em que as células deixam de se tornar diferentes e acumulam-se muitas células todas iguais, ou até problemas em que as células deixam de saber morrer quando deviam. E vocês viram que em qualquer uma destas circunstâncias o que eu tenho é células a mais a fazerem o que não deviam. Isto, no fundo, é o cancro. São células a mais, sem função, que deviam ter, a ocuparem espaço. E isto explica os sintomas todos do cancro. Vamos ter menos células a funcionar como deviam, vamos ter mais células, portanto vamos consumir mais energia, e vêm aqueles problemas em que comemos o mesmo, mas emagrecemos. Vamos ter o facto de estas células estarem a ocupar espaço que deviam ser de outras células, e se elas estão a ocupar espaço, podem inclusive perturbar a função dos outros órgãos. Se eu tiver estas células a crescer num rim,